Ora, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, numa altura em que já fizemos 4 anos de emissões ininterruptas e que hoje trazemos mais uma estreia. É verdade, ainda conseguimos ter estreias de bandas que aqui ainda não foram faladas. Se alguma simbiose ou ligação podemos ter, é que pelo menos a editora ou quem promove, que diz que esteja aí para venda, a Cobra, em que falamos daquilo que tem sido também a promoção feita pela Cobra Discos. E então chegou a altura de falarmos com Ed Freddy's House. Claro que isto pressupõe que é uma banda, mas é uma banda que vive muito de uma pessoa, e no que diz respeito às letras, inclusive, não precisa sair de casa para que as tenha. Não é assim, Fred? É verdade, olá. Olá, bem-vindo aqui à Boa Nova, Fred. Eu é que agradeço. Fred, falamos das letras da Susana de Noronha, que tem a felicidade de ser, ou melhor, o senhor tem a felicidade de ser marido dela, não é? Exatamente, exatamente. É mesmo um produto caseirinho, mais caseiro não podia ser. É quase um produto regional. Exato. É endógeno, não é? Mas olha, estamos, até para situar as pessoas, estamos a, enfim, para quem percebeu que estou a falar de Cobra Discos, estou ali a falar para Braga, não é? Exatamente. O Fred tem aqui o Lock Full Version, um disco que recomendamos e que anda aqui em destaque na Boa Nova, que surge depois de um Lock. Portanto, enfim, de que já existiam alguns temas que agora são aqui repetidos esta Full Version, né? E que teve a edição pela Ótimos Discos. E quando é que percebeu que tinha aqui a necessidade de lançar uma Full Version, já, para que as pessoas tenham acesso àquilo que é a produção de Fred? Bem, a maior parte das pessoas não sabem, mas o álbum, ou seja, na sua completude, plenitude, já estava efetuado desde 2006. Ele apenas porque as questões estratégicas foi dividido, como foi referido, ele foi dividido através, por causa do projeto Ótimos Discos, o qual recebi o convite do Henrique Amaro e prontamente o aceitei, e que depois foi delineada essa estratégia. Ele paralelamente lançou-me uma estratégia, eu disse, olha, vamos fazer isto, vamos criar aqui um boostzinho comercial em volta, e depois, para passar de pouco, seria, inicialmente estava previsto ser lançado logo três meses depois da plataforma Ótimos ter sido, porque era uma plataforma digital, daí a razão eu não ter editado em um EP físico, porque já antevia a saída do álbum no seu modelo físico, não é? Então, portanto, ele lançou-me esse desafio e eu disse, eu concordei plenamente, porque já tinha a Cobra interessada, entre outras editoras, mas optei pela Cobra, pela questão, ou seja, pelo capital humano que está associado à Cobra, o qual eu respeito imenso, e achei que era uma ótima saída para este Full Version. Que era a Cobra, está ligada aos Mão Morta, não é? Exatamente, que, e aos Vulcão também. Que é, ou seja, são pessoas aí de seus conterrâneos, não é? Exatamente, exatamente. Stabs my love. a Braga está na moda por via do fenómeno pós-Início de uma Morte. Nós já temos aqui várias bandas convidadas, alguns atuais aqui em estúdio, fomos dos Monstro Mau, portanto, do Buda, que está ligado também a vários projetos aí da zona de Braga. Braga está na moda, entre aspas. Eu acho que Braga sempre foi, ou seja, um dos pilares da música portuguesa, modestamente falando, a sério, que acho que Braga teve sempre uma vertente muito agressiva em termos da conquista do mercado musical. Aliás, tinha que ser mesmo agressiva por causa da distância que nos separa, ou seja, dos fatores de decisão, ou seja, dos mídia, que para as bandas de Lisboa, não querendo fazer aqui comparações, como é óbvio, mas é naturalmente mais fácil, quer em termos económicos, principalmente em termos de económicos, por causa das deslocações, entre outras questões que estão associadas. Com isto tudo, se Braga está na moda, provavelmente nesta altura seja uma altura muito positiva para Braga, porque estão, para além do meu projeto, do Ed Freddy's House, há outros projetos que também estão a lançar os seus álbuns, e já tem bastante impacto também em termos nacionais, e provavelmente Braga está novamente a ganhar, porque não sei se sabe, mas Braga há cerca de 10 anos atrás, era 10 ou 15 anos atrás, no primeiro álbum Sobre a Deus, era das cidades de Portugal que tinha mais bandas, ou seja, mais bandas de todas as vertentes, de rock, pop, alternativa, etc. E então Braga acho que está a reviver um bocadinho esse passado, esse legado que nos foi deixado também por outras bandas que existiam, os Rua do Gin, o Hong Kong, enfim, entre muitas outras, e que sobraram ainda bem, os grandes Mão Morta, não é? Que são o símbolo da cidade. Sim, mas de facto há um conjunto de bandas, e aqui assistíamos Peixe Avião, que vão lançar também em breve um novo disco, não é? Exatamente. Então, aliás, aqui a passar um novo single. E a razão, também vivo um bocado da universidade e do cluster de informática que aí se desenvolveu, não é? Portanto, é provavelmente a cidade com mais software houses do país, não é? Sim, Braga agora está com uma dinâmica muito positiva, também acho que as pessoas motivaram-se muito, porque também estamos um bocadinho privilegiados em termos de condições de trabalho, visto que a Câmara, ou seja, decidiu ainda bem, porque também é para isso que aqui estamos, nós, os contribuintes, e eles meteram-nos ao dispor salas de ensaio, ao qual pagamos, são arrendadas, como é óbvio, mas que já é bom ter uma hipótese de arrendar qualquer coisa para podermos trabalhar profissionalmente em termos no meio musical, que anteriormente era muito difícil. Eu julgo que são estas variáveis todas, as que foram referidas e as que estou agora a referir, que fazem um bocadinho com que a cidade esteja a ser destacada em termos nacionais e através das suas produções musicais que estão a sair. Tem um alfobre, não é? Sim. Há uma vontade imensa das pessoas. Aliás, eu tenho também, já estou aqui há alguns anos nisto. Apesar do meu trabalho estar a sair agora, já estou aqui há alguns anos, que como eu tinha dito, eu comecei isto em 2006, mas anteriormente tinha andado de projeto em projeto. Já estive com os Stowaways, que foi uma das bandas que também teve algum destaque em termos nacionais, e portanto, e posso observar que há um acréscimo de pessoas interessadas em produzir, ou seja, de uma forma mais profissional, ou mais entre aspas, não é? Cada um é profissional à sua forma, mas tem o interesse de sair cá para fora e de mostrar um bocadinho, sair das salas de ensaio para mostrar o que é que se podem fazer e o que é que podem nos entregar em termos de novidade, em termos musical. I raise my hands, stretch the dry skin of old age. All the lands are drawn and in without time for amendment. Time went by, my whole house became smaller. All my loves seem to narrow as my shadow grows taller. Thank you. breathe beneath the rusty edge where I once loved the sunshine. Quem acha que tem sido decisivo para que haja Ed Freddy's House, para além da sua vontade própria e das pessoas que aliás têm aqui o cuidado de fazer agradecimentos no seu disco, o que é que faz preponderante para que Ed Freddy's House se mostre ao público e hoje aqui em dia, aqui na Boa Nova? Ed Freddy's House é tudo aquilo que eu tenho para dar às pessoas. O Ed Freddy's House é a minha identidade. E na altura, quando eu estava a pensar, como eu tinha dito, eu andava de banda para banda, até que chegas um momento em que tu pensas o que é que verdadeiramente tu queres fazer, não é? E aproveitas essas experiências, essa multiplicidade de experiências que tu tiveste com os outros projetos e adicionas, ou seja, já ao teu projeto. E foi isso um bocado que me aconteceu. A partir de 2006 eu formalizei um pacote de 20 músicas, ao qual escolhi cerca de 10 para integrar o Full Version, que inicialmente não seria Full Version, seria Lock. Uhum. Mas posteriormente, agora, por causa das questões todas anteriormente que falamos, foi feito assim. E nesse intervalo de tempo até agora, portanto, desde 2006 até 2010, eu tive apoios, portanto, que são extremamente importantes para que dar credibilidade em termos de credibilidade e para que eu possa estar precisamente a apresentar o trabalho na Boa Nova, por exemplo. Não é? E as pessoas são canais importantes e para mim foram uma grande dádiva, ou seja, são pessoas que me puxaram muito, gostaram, que agarraram e que até, não é que eu não tivesse segurança naquilo que estava a produzir, mas que vieram ainda afirmar mais que era por aqui o caminho, que não poderia estar muito longe daquilo que eu pretendia. O espírito crítico é sempre bom que haja alguém de fora que nos diga, não é? Sim, é essencial. É essencial. Tens que ter muitas seguranças daquilo que estás a fazer, como é óbvio, não é? Mas provavelmente essa segurança por vezes pode secar e pode levar a erros, não é? Acho que em todos os meios artísticos há sempre necessidade de orientação, porque normalmente o artista tem tendência a fechar-se muito, não é uma forma egocentrada, mas de uma forma de introspeção, tentar ver muito bem aquilo que quer fazer, descobrir-se, autodescobrir-se e redescobrir-se em certos aspectos. e às vezes tu necessitas que alguém te faça um shake-up, te abane um bocadinho e diga, olha, presta atenção a isto, que isto se calhar tem bastante valor, portanto, então vai mais para esta área, porque é natural, porque tens que seguir uma linha editorial que é importante e tem que estar tudo pensado, não pode ser, portanto, produzir músicas ou calhas, tu tens que pensar primeiro numa linha, o que é que queres fazer, qual é o tipo de mercado que tu queres conseguir, que tipo de pessoas tu queres chegar, e essas vozes todas que estão à nossa volta, são mesmo uma mais-valia. I'm knocking at your door. Hey, you, they told me you were gone. But I ran so many miles, just like this. Tendo aqui presente este disco, de que já irem falar da parte gráfica, da componente que está associada, pode ficar a ideia de que não haveria nada de nenhum registro anterior. Não é verdade. Os mais atentos irão encontrar temas de Ed Freddy's House, o Acorda, portanto, se bem se recordam, aquela coletânea que tinha vários temas em MP3, e nos três pistas do Henrique Amaro, onde tem um tema original que está incluído neste álbum e tem uma versão do tema do Bruce Springsteen, de que, com alguma pena nossa, não vem neste disco. Isso tem a ver com questões também de direitos autorais, não? Sim, em parte tem, mas eu pensei, eu fiz um sumatório daquilo que o Opful Version teria que ser uma, a versão integral de tudo o que é meu, não é que o Dancing é do Bruce, só que o arranjo é, portanto, é meu, torna um cover, não é? Mas com arranjo originais da minha parte, mas eu achei que deveria optar neste álbum pela minha versão, ou seja, também pela minha editorial, ou seja, pelo meu A de autor. Achei que era mais interessante, porque o caminho não para aqui, né? Isto ainda, para mim ainda é apenas o começo, e tenho ideias interessantes que provavelmente poderá agradar as pessoas, e isto não é um abandonar desse tema, mas pode ser um retorno. Poderei eventualmente fazer um retorno ao tema e editar um álbum com vários covers também, que foi uma coisa que me tem passado bastante pela cabeça em fazer. Aí seria um unlock XL com a versão extra, não é? Exato. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go bare feeling the same way. Ain't nothing but time. Man, I'm just dying, blowing myself and me. I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. These guns for us. We're just dancing here in the dark. Message keeps getting clear. Radio's on and I'm moving around the place. Check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just leaving the home like this. Yeah, I just know that there is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This girl's for her. We're just dancing in the dark. See her around getting older. There's a joke here somewhere, it's on me. I'll shave this world off my shoulders. Come on, this life's on me. See on the streets of this town, and they be calling you up, alright. They say you gotta stay hungry. I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, give me just one look. You can't start a fire. Sit around crying over a broken heart. This gun's forever. Just dancing in the, you can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun is for high. We're just dancing in the dark. Precisamente estamos aqui a fazer um unlock, este lock full version, e então agora estamos à parte das letras, de que são da autoria, como disse ela há pouco, da sua esposa Susana Noronha. É fácil, enfim, trabalhar em casa? Sim, para nós foi além de ser fácil, é extremamente agradável. Uhum. É um processo que para mim era novidade, ao qual todas as situações boas e más poderão lá estar, não é? Mas ainda desconhecemos, agora já temos um conhecimento muito mais, ou seja, interno da questão de fabricação de um álbum totalmente caseirinho, não é? E não, mas foi uma surpresa muito positiva, acabou por ser surpresa, eu digo isto, surpresa, porque nós nunca sabemos como é que vai ser o resultado final, não é? E o resultado final, ainda não é o final, mas os resultados que estão a aparecer, de certa forma, trazem-nos alguma felicidade, porque é estarmos aqui no sofá e discutirmos entre aspas, abordarmos os temas com muita clareza, com muita concentração, e ser bastante objetivo naquilo que se quer trabalhar, porque é importante sermos extremamente objetivos, porque o trabalhar em casa leva-nos a alguma dispersão. Exatamente. E isso poderá ser complicado, mas como somos pessoas muito centradas naquilo que queremos fazer, portanto tentamos ver sempre anular esses perigos, né? Esses pontos menos positivos. Mas correu extremamente bem. Eu costumo dizer que eu e a Sana temos uma empatia tão grande que há muitas pessoas que na sua versão singular não têm essa empatia. Uhum. Portanto, foi um processo muito, muito agradável. E, aliás, porque nem era a área da Sana. A Sana é cientista social. Neste momento está a elaborar a sua tese de doutoramento e também já tem livros editados da tese de mestrado, que foi uma tese premiada, ela trabalha sempre também, está envolvida entre a matemática, que é a arte, e por um lado também a parte social, que é o campo, portanto ela associou essas duas partes. Uhum. E foi mesmo no meio desse trabalho todo que nós trabalhamos o LOC, e para ela também foi uma novidade e foi um desafio completamente ganho. Mas tem uma capacidade de escrita fabulosa, dar-lhes parabéns, antes de mais. Claro. Que lhe passe, mas que na convicção de que ela quer em inglês, quer o português, uma vez porque há um texto interior deste disco que convida que as pessoas que o comprem, que o possam descobrir, sobre divulgação sobre o que é para ti uma casa, uhum. De que está extremamente bem escrito, portanto, o que denota alguma facilidade de escrita, quer em português, quer na língua, na que canta, no inglês. Sim, aliás, foi a minha escolha, ou seja, residiu não só porque o fator afetivo e a união, não é? Que é importante, mas também era importante um bocado às vezes nós destrinçarmos aquilo que verdadeiramente nos serve para fazermos o nosso trabalho. Provavelmente nos melhores negócios não se encontram em família, mas fora deles. Aqui não foi o caso, aqui eu sabia muito bem a pessoa com quem estava a falar e o conhecimento lá está, a facilidade com que ela trata os textos em ambas as línguas é brutal. E também faz parte, ou seja, ela está habituada a isso, porque também é uma parte obrigatória do seu processo de escrita em todo que a Susana faz sempre, não é? Diariamente. Mas isso foi, tive muito em conta, porque eu queria que o álbum fosse em inglês, queria cantar em inglês, então isso para mim era extremamente importante, não podia ser coisas banais, e os textos tinham que nos tocar mesmo profundamente, com um vocabulário rico, que não fosse um vocabulário banal. E pronto, essa junção toda acho que correu muito bem. Pois ainda há a possibilidade de ouvir, eu vou-lhe dizer isto, não devia provavelmente, mas há um tema de que gosto particularmente no álbum, e falamos do Ink on Paper, onde tem a pessoa ainda na voz da Susana. Portanto, esta é uma das participações, há aqui um conjunto delas. Quando é que percebeu que estas participações estão aqui e agradecer este seu logo? Por acaso é engraçadíssimo estar-me a falar desse tema. Eu vou explicar o porquê. O tema, o Ink on Paper, foi um dos primeiros temas a ser feito, a letra a ser feita, pela simples razão daquilo que tudo que tinha dito anteriormente acerca do trabalho da Susana. A tese de mestrado da Susana saiu em livro e foi premiada internacionalmente. Portanto, ela recebeu o prémio do SES, dos Jovens Cientistas Sociais, e era sobre o cancro e a arte. E o Ink on Paper é precisamente uma letra que homenageia uma artista que faleceu há 2 anos atrás, que era a Kirsti Ottemgland, uma artista norueguesa, uma artista plástica, que foi focada no trabalho da Susana. Uhum. E, portanto, a Susana dedicou-lhe a letra e eu dediquei a música à Kirsti. E é engraçado que estávamos a falar sobre isso, porque é um tema que a mim e tanto a mim como à Susana nos diz muito, e a Susana participa também nesse tema, e não só, também participa no The Knot, porque em termos de produção eu vi essa necessidade, achei que fazia falta a ligação da voz, reparar também no The Knot, também lá está a ligação da minha voz com a de Susana, e acho que há ali um casamento bastante positivo, entre a fusão das duas vozes são bastante agradável, e foi meramente um recorte estético, não foi nada demais. Skies are gray and cold on the outside, she lives in a paper world made with pencils, locked inside her room as the rain falls. Oh, now her windows are meant to break. Fred faz a despesa da casa de espetáculo, vozes, guitarras, o piano, o Hammond ainda e sintetizadores, mas depois tem o Amir baixo e contrabaixo, o Miguel Pedro bateria e percussões e o João Covita no acordeão, em dois temas. Quem são estes seus colegas de... Exato. Isto é o Miguel Pedro, provavelmente, é o elemento mais mediático, porque dada já a sua longa história musical, não é? Que é um dos cofundadores dos Mão Morta, a par do Adolfo Xuria Canibal. Uhum. Portanto, é um músico com 25 anos já de história disto, e também é um dos fundadores dos Mundo Cão. E foi um convite que eu lhe formulei, que mostrei-lhe primeiro se ele estaria interessado. Ele prontamente agradou-lhe bem imenso aquilo que eu lhe tinha mostrado e propôs-se a fazer os arranjos todos, ou seja, as baterias que eu lhes apresentava. Portanto, eu apresento normalmente o quadro completo, apresento já a chave na mão, ou seja, com as baterias, com os baixos, contrabaixos, teclados e acordeão, e depois, por questões técnicas, falo às pessoas que são melhores executantes, não é? para gravar aquilo depois on the fly no em estúdio. O Amir é um velho amigo meu que me acompanhou em muitos outros projetos, ao qual eu convidei também para fazer os contrabaixos. O João Covita era também o meu parceiro do Stowaves, um grande acordeonista, e convidei para participar em alguns temas que também, por um recorte estético, que eu achei que seria muito positivo estarem lá. E depois a Susana entra em algumas segundas vozes e altera todas as letras. Estes são os intervenientes, julgo que não me esqueci de ninguém. Sim, agora para irmos buscar mais pessoas já tem que chegar à parte da produção e à parte do design da capa, não é? Uhum. Onde tem aqui mais uns conjuntos de amigos, presumo. O design gráfico André Alves Mendes, não é? E agora há aqui fotografias da qual também provavelmente tiradas em casa, que tem a participação também da sua esposa. Mas na produção é muito também dedo de Fred, mas tem aqui também o Márcio Décio, não é? O que é de facto a quota parte de Fred e o que é a quota parte destes amigos que entram nesta concepção do disco? Indo por partes, a parte de design é completamente a André. A André é designer da editora. Aliás, tem que seguir uma linha de orientação já para a editora, tem aquela marca, portanto tem que ser mesmo assim com aquela designer que trabalham, e eu já com os trabalhos anteriores da Andrea tinha uma agradado imenso, portanto, e claramente que não iria ser qualquer obstáculo, e sabia muito bem que o resultado final iria ser ótimo. Relativamente às fotografias, uma delas é do Abrunhosa, que também é um realizador, e a de interior é quando eu estava, fui interpretar nos 15 anos da Antena 3 na Aula Magna. Uhum. Eu estava nos bastidores, portanto, e a Susana aproveitou e fez um shot, e depois a designer, com muitas ideias, com muitas coisas que ela tinha pela cabeça, resolveu, gostou muito daquela foto e resolveu colocar, portanto, e fez depois a componente toda, que eu também disse que tinha um especial agrado aquele universo que é cantautor, portanto, é o meu universo, e ela apanhou perfeitamente e montou a capa, o qual é de agrado a muitos e meu também. Relativamente ao Márcio, foi uma das pessoas em qual eu gravei o parte do álbum, de algumas coisas lá no estúdio dele, e depois que fizemos uma parte da masterização, parte foi em minha casa. Foram processos que foram assim somados. Portanto, o álbum eu produzi, misturei, masterizei. Algumas partes foram, a mistura foi completamente minha, a masterização foi dividida com comigo e com o Márcio. E agora, as quatro partes, todos têm uma parte, e que foram todos importantes neste meu projeto. Portanto, é um momento sinérgico, ou seja, o todo é melhor que a soma das partes, não é? Sim, eu acho que na vida tem que ser assim, porque acho que sozinhos também, completamente só ninguém está. Os temas são todos meus, a produção é toda minha, a mistura é toda minha, os arranjos também são todos meus. Alguns arranjos foram aproveitados e são originais, são por parte dos músicos também que eu convidei para participar e que também têm o fundamento de um convite desse chefe também, porque deem alguma a sua contribuição artística, não só a sua contribuição técnica, não é? Então também achei extremamente importante que pudessem ter esses apontamentos, claramente, sobre a minha orientação, mas estão lá. Mas alguns apontamentos desses ficaram lá. Portanto, acho que completamente só ninguém está e ninguém pode estar. Tem que haver aqui, como disse muito bem, uma sinergia, estabelecimento de sinergias para que os produtos também vão para a frente, como é óbvio. If I could hold you once again and dial around your waist, I could pretend to hear your heartbeat as it fades away. Ouvindo o seu disco, há sons que nos assaltam e outros que já ouvimos, e claro, todos nós somos um bocado aquilo que ouvimos e que vamos também interiorizando, às vezes até assumindo como sendo nossas. Curiosamente, eu ouvindo o seu disco, houve vários sons que me assaltaram, e alguns até portugueses, mas não vou adiantá-los ainda, porque há aqui uma fase de desafios que são três. O primeiro é este: imagine que vem aqui ao Livre Hospital fazer um concerto e que pode trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que gostaria de trazer consigo? É, precisa espetacular. Provavelmente, eu também sou um bocadinho caseirinho, e com conhecimento também de algumas bandas que vamos tendo por cá. Não, mas do, relativamente ao... Provavelmente eu gostaria dos Ornatos Violeta, banda. Falta-me uma, não é? Já seria difícil, Ornatos Violeta, uma vez está extinto, mas teríamos agora o Foz Foz Bandido, não é? Sim, mas era mais a vertente... Sim, Ornatos. Era por isso que eu estava a perguntar quais são as regras. Exato. Eu, sinceramente, também gostei muito da Márcia, que é colega do Ótimos, colega entre aspas, também está ligada a Ótimos Discos. E também aprecio bastante o trabalho que ela tem estado a fazer e já tive a oportunidade também de partilhar o palco com ela no Festival de Vagos e gostei bastante tanto do concerto como do seu EP. Portanto, seria provavelmente um desses projetos. Eu ouvi o seu disco, houve coisas que, não estou a dizer que sejam idênticas, mas há aqui pontos de contacto. Por exemplo, Old Jerusalem, também do Norte. Sim, não? sim, exatamente. Mazgani, exatamente, também. Aliás, que já fica aqui a pré-anunciada, a entrevista da próxima semana é com Mazgani, portanto, vamos falar também do seu último álbum. São projetos que acha que possam, para quem gosta muito de rotular, não é? Encaixar na mesma caixinha com Ed Ferdizalzo? Eu julgo que todos eles têm a força do songwriter, não é? Portanto, e se calhar seja mais o ponto de convergência entre todos os projetos. Claramente, o Old Jerusalem, talvez pela empatia melódica que há, em parte, aquela expressão mais dramática, mais como eu queria dizer, mais melodramática, talvez ligada às minhas características. E, por outro lado, Mazgani também pela aquela expressão de quase western spaghetti que ele tem em muitas músicas e também que aprecio bastante e que também aplico em alguns vertentes mais folk, que alguns gestos mais folk podem encontrar no full version. Eu concordo, acho que há pontos de convergência completamente, cada um com a sua particularidade, mas de facto há pontos de convergência e acho que todos unidos também para aquela força do tal movimento songwriter que surge agora com mais expressão e mais força, e que as músicas também atualmente eu acho que são mais melódicas. A composição dos artistas portugueses, há uma vertente mais melódica, não tão independente, mas em que a melodia já nos salta, já há qualquer coisa mais catchy. Não sei explicar isto, mas é o que eu sinto. Portanto, antigamente era uma veia muito mais alternativa e hoje em dia apanha-se muito mais pela melodia e identifico-me também por isso. A primeira vez que as pessoas vão ter acesso a esta conversa é nas vésperas de um concerto que tenho pena de não ir ver. E falo Leonard Cohen. Ah, sim. Ora bem, agora o segundo desafio prende-se com isso, e se calhar até pode ser essa a resposta, mas está aberta para aquilo que entender sugerir. Imagino que vem aqui um grande nome a ser internacional e gostaria muito que Ed Ferdizalzo fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de estar na primeira parte? Há tantos que eu não conseguiria nomear assim diretamente, dizer de aquele artista, mas provavelmente por toda a sua carreira, por todo um Bob Dylan era uma pessoa que eu estimava imenso, o Bruce Springsteen também, que é tem registros muito bons e tem outros registros muito maus. Eu perdoo-lhes os muito maus porque a sua carreira também é tão longa e não se pode estar 100% em tudo, não é? Mas sinceramente talvez fossem os artistas que poderia também gosto bastante de Tom Waits, apesar de não ter estarmos muito ligados melodicamente. Sim, mas um senhor também dono do muito bom e do muito mau também. Sim, mas também tem uma carreira tão longa que lá está. Mas... Tudo se lhe perdoa, não é? Exatamente. agora é o último desafio. Okay. Imagino que vai haver um tributo a uma banda. No caso, pode ser nacional, mas se for mais difícil, pode ser internacional. Um tributo em que se pretende fazer versões dessa mesma banda, ou esse autor, e no qual pedem para a Edfred Isolde fazer uma versão. De quem gostaria muito de fazer uma versão, e já agora que tema seria? Ok, essa para mim é fácil. Pronto, então, afinal... essa é fácil porque, lá está, já o próximo trabalho que já estou a executar, já tenho a versão pensada, e eu estou a fazer uma versão dos Smashing Pumpkins, do Disarm. Uhum. Portanto, é uma música que me diz muito. A letra tem impacto em mim pelos meus acontecimentos, pela minha vivência, portanto, e foi uma música que eu normalmente pego em músicas que têm algum umas delas pela negativa e outras pela positiva. Neste caso, se o Dancing in the Dark foi pela negativa, que eu peguei na música, o Disarm eu pego pela positiva e espero fazer jus à canção, como é óbvio. Ora, teremos de estar então atentos para receber essas versões no próximo disco, esse Unlock que está aí para sair, não é? Que estaremos atentos, com certeza. Fred, agradecer a disponibilidade aqui para a Boa Nova. Claro que na próxima não vamos perdoar, vai ter que ser aqui em estúdio, claro, porque sim. Contamos que seja com o agrado, gravamos aqui um acústico. Agora, compreendemos a distância, mas claro, não faltam oportunidades de falarmos mais vezes. Com certeza. Iremos estar atentos, portanto, está marcado, espero que não falte. Claro que sim. Será um prazer. Um abraço, muito obrigado por tudo. Um abraço, obrigado. Singing loud now until she calls me from sleep. Lights moving, oh guys, my sheep. My world is breaking, my roots burn down. Love a voice moves my shout the words you never spend, break the walls you cannot mend. You might dare to spin the world while they wish it never turned. Because the wind is flowing down, and the rain is turning sweet, and the storm is growing cold, and time. Follow, follow them. Thank you.